pela minha marca, atrás correndo pelo meio, para o número 5. 5 minutos, estava correndo nesse centro de Abril. Aqui no Mercedes, hoje acaba o canto para cá, vai ser para o zero para o time do Aldo Esparte, zero para o Micro Nacional. 5 minutos, o primeiro tempo em Campina Grande, amigão, permanece para cá, de caminhão de zero, para vir a zero. Vem parado, vem embora e vem para o por menos de 21 horas final. 12 minutos aqui em prato. Você sabe, torcedor, você lhe manda a cabo. Você não vai com esse peso, você vai te obrigar. Você sabe, por final do Rádio do Sul, maior aqui, ó. Vem o dia de peixinho, já está todo mal desfazendo.